Mas nem mesmo esse ali estava presente. Nem mesmo mais forte sairia dali sobrevivente. O chão é quente, a lava sai do chão a toda hora. Vejo pessoas horrendas pedindo pra ir embora. Mas sem sucesso, o sofrimento está só no começo. Tudo que você fez na vida aqui será cobrado preço. Estão vendo a ficção, agora virou realidade. O sofrimento eterno longe da Santa Trindade. Não basta, não basta, não basta. Não vai parar no céu quem der falha. Não basta, não basta. Meia-noite, conceito, bicho pega. Agora você tem acesso a várias informações. Mas de nada adianta se der valor às emoções. Sozinho na trilha da morte, ela paga por ser humilde. Por ter tratado com amor quem fez a sua vida triste. Parasitas dão risada, vendo o tamanho do sofrimento. Cospe na tampa do caixão, apodrecida pelo tempo. Procuram mais alguém em que possam se fortalecer. Uma pessoa de bom coração será a próxima a morrer. Dê a sua face direita, porque eu não dou a minha. O meu inimigo terá vingança merecida. Se essa de ter compaixão a quem não merece. Esse papo de covarde que muita gente conhece. Por isso que o mundo está caindo no caos total. Esse tal de amor ao próximo que quase sempre é banal. Ela sente remorso por depositar a confiança. Infelizmente agora é tarde, esse é o preço da ignorância. A sua viagem está bem perto do final. Esse é seu destino, o desapego carnal. Fique à vontade, conserte seu erro lá no inferno. Porque aqui nessa maldita terra seu fim está bem perto. Não basta, não basta, não basta. Não vai parar no céu quem der falha. Não basta, não basta. Depois da meia-noite, conceito, bicho pega. Não basta, não basta, não basta. Não vai parar no céu quem der falha. Não basta, não basta. Depois da meia-noite, conceito, bicho pega. Por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus. Por Deus, terra, por Deus, o maior que está bom. Foi o milagre dessa vez, novamente recomeça. Procurando a desgraçada, da maldita, saída.